Escolha Livre conversou com a professora Gislaine Batista Munhoz, coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, e perguntou sobre sua experiência como gestora de projetos envolvendo software livre. Gislaine, na sua atuação como gestora, você atuou na implantação de um projeto de robótica utilizando software livre. Você poderia falar um pouco sobre o projeto e por qual razão priorizou o software livre? Uma rede, né, como a da capital, que tem mais de 500 escolas, implantar um projeto com esse montante exige um investimento público muito grande. E uma das coisas que a gente percebeu que custaria muito na rede pública seria o custo de licença de software. Ou também algo que custaria muito seria a aquisição de recursos proprietários ou kits proprietários, né? Então, nas pesquisas que a gente realizou, né, que eu realizei para começar a implantação, um dos motivos pelos quais muitas redes não davam continuidade a projetos de robóticas era a verba, né, não havia verba para a renovação de licenças, né, proprietárias. Então, como a gente decidiu iniciar a implantação da robótica por uma jam de robótica, ou seja, uma maratona de robótica com as escolas da rede pública, a gente tinha pouca verba e um projeto ainda inovador para a rede. Então, para conseguir fazer essa jam, nós aproveitamos alguns netbooks, né, pequenos computadores que existiam nas escolas. Esses computadores rodavam o sistema Windows, mas com esse sistema eles eram máquinas que, apesar de ter ainda um potencial de uso, elas ficavam extremamente lentas. Então, a gente decidiu, junto com um colega chamado Alex Melburgs, ele decidiu criar um sistema Linux, né, para essas máquinas, para que elas pudessem rodar mais rapidamente, e com isso a gente conseguir fazer a maratona de robótica com as crianças. Isso foi realmente um divisor de águas para o projeto, porque máquinas que estavam obsoletas, elas foram possíveis de serem utilizadas e viabilizar essa maratona que, no primeiro momento, aconteceu com 53 escolas. Esse modelo de implantação ajudou, inclusive, outras escolas que tinham esses equipamentos e que estavam parados a utilizarem o Linux como suporte para esses netbooks que estavam parados. Paralelamente a isso, também a gente optou por usar um kit que fosse aberto, né, ou seja, né, com base em Arduino, mas aberto, onde as crianças pudessem ver todo o funcionamento dele, e também baseado num software aberto também, que era o Arduino Block. E isso possibilitou que todo o valor que talvez tivesse que ser levantado para o uso do software, para pagamento do software, fosse destinado à compra dos kits. E também a gente não foi preciso a gente se preocupar com licenças, e esses softwares ficaram abertos para a própria rede aprimorá-los. Então, isso foi um grande ganho para a rede municipal. E, assim, além de um ganho, possibilitou a implantação da robótica na rede municipal. Além de, a princípio, criar uma cultura de uso do software livre para as aulas de robótica. O que você diria para um gestor que tem receio de escolher o software livre para uso na educação? Muitos projetos educacionais, quando mudam uma gestão, eles acabam perdendo a continuidade. E uma das premissas do projeto era que as escolas tivessem autonomia de continuar com os seus projetos, né? Até porque as escolas da Secretaria Municipal de Educação, elas são bastante diversas, têm projetos muitas vezes muito ligados à questão do território, e um projeto que abarcasse uma única linha de trabalho iria tolir essa liberdade já de criação existente nas escolas. A autonomia didática é que teria que ser respeitada. Por isso nós optamos também pelo software livre, né? Porque ele permite que as pessoas possam entrar no código, alterar o código, contribuir com esse código, né? E era exatamente isso que nós gostaríamos. Outra questão que é muito importante quando a gente trabalha na gestão pública é a questão dos gastos públicos. Não faz muito sentido você gastar com licenças proprietárias quando você tem um software livre Livre e aberto não significa ser gratuito, mas muitas vezes eles são gratuitos e fazem parte de uma comunidade que trabalha em prol da melhoria desse software. E ele acaba tendo um custo muito menor. Uma outra questão que é importante que a gente conseguiu constatar é que não é porque é um software livre, é gratuito, que ele é ruim ou de difícil manuseio. Uma vez implantado e uma vez personalizado para a realidade das escolas que a gente atuou, ele foi facilmente adotado. Então, o software livre permite inclusive essa personalização para os equipamentos que é aquela que uma determinada rede tenha. Isso também é bastante importante, né? Ele não é padronizado. Muitas pessoas acabam não fazendo uma implantação de software livre por achar que ela é complexa para uma rede, independente seja ela educacional ou não.